E quantas vezes a paz tu procurou, não achou, nunca encontrou. Não está aqui, ali, nem lá, não está nesse, nem noutro lugar. E quantas vezes a paz tu procurou, não achou, nunca encontrou. Não está aqui, ali, nem lá, não está nesse, nem noutro lugar. É, mais enjoado ainda foi quando eu tinha nas mãos um caderno. Passava horas e horas escrevendo aqueles malditos versos. No inferno do inferno, melodramático, falando besteira. Fuleiragem de uma viagem que pode atormentar a vida inteira. De outra maneira não, pulsação, sangue ferve então. Lágrima no chão, atenção pela falta da maldita consideração. Medita em anjos guerrilheiros enquanto eu vou te falando. O que não tá me faltando é tudo aquilo que tá me sobrando. Ódio, sofrimento e dor, busca de longe trazer terror. Fuzilo o amor em qualquer lugar onde for, não há cura, né, doutor? Eu tô doente, tenho que me acostumar com isso, falando daquilo que me perturba, esquisito, inimigo não me deixa tranquilo. É bem mais que isso, um pequeno vício, um grande precipício. O demônio no jogo do domínio carrega um grande amigo. Deixa o cigarro e o gosto amargo do embalo. Que desejas pra mim, que Deus te dê em dobro, mas é claro. E quantas vezes a paz procurou, não achou, nunca encontrou. Não está aqui, ali, nem lá, não está nesse, nem noutro lugar. E quantas vezes a paz tu procurou, não achou, nunca encontrou. Não está aqui, ali, nem lá, não está nesse, nem noutro lugar. Equivocações, elevações, mentes perturbadas que destroem corações. Ou vai me dizer que vai ficar lá fora passando frio, só pra ajudar uma pessoa que tu nunca viu? Ninguém se preocupa ou se importa com quem merece, e só faz o bem pra aqueles que já conhecem. O estresse consome, tira a lucidez de um homem, o joga num lugar escuro, traz dores e o deixa com fome. E quantas vezes a paz tu procurou, não achou, nunca encontrou. Não está aqui, ali, nem lá, não está nesse, nem outro lugar. E quantas vezes a paz tu procurou, não achou, nunca encontrou. Não está aqui, ali, nem lá, não está nesse, nem outro lugar. E quantas vezes a paz tu procurou, não achou, nunca encontrou. Não está aqui, ali, nem lá, não está nesse, nem outro lugar. E quantas vezes a paz tu procurou, não achou, nunca encontrou. Não está aqui, ali, nem lá, não está nesse, nem outro lugar.